É, o momento é agora. Ontem já foi, o que vai ser amanhã? Amanhã, o que será? Rick Salazar, Max B.O., Baixos Família. Sigo vivendo uma história sem roteiro. Futuro sempre é surpresa e o passado infelizmente segue o mesmo. Penso no que quero pra minha vida, mas na verdade não consigo imaginar como seria. Talvez uma família, muitos filhos, cachorro, papagaio, aquela folia. Talvez solteiro, pegando as ninfas, ou mesmo casado, viajando Caribe, Europa e Índia. Tropeço em rima sem tirar a caneta do papel. A verdade escrita em paredes, no chão ou no céu. Mostro a cara para o mundo, de sujo eu tenho nada. Navega em meu sobrenome, monstrinho da balada. Eu mesmo escrevo e vivo meus sonhos, a história sem roteiro. Como o fogo do isqueiro, que um dia se acaba com uma ex-namorada. Reclama de tudo, mas agradeço de ter uma casa. Porque ficamos pensando na morte, sem mesmo pensar em viver. Vivo o que faço, ainda me sobra um pouco de garra para aprender. Conhecer, desenvolver, ser o que Deus me ofereceu e continuar a crescer. O dia que você espera, o dia de ontem já era. Mesmo com os amigos rimando, bebendo, queimando quando. Fico pensando até quando a gente vai caminhar e onde vai chegar e não dá pra voltar. Tô consciente que a mente me faz presente na frente de gente que não quer andar. Pra que ficar parado se o tempo não para? E se cara a cara, a beleza do ontem hoje se torna rara. E quem declara é hoje, que amanhã vira ontem. Que se confrontem a hora, o time, a lentilhada. O passado foi ontem, também rima passada. Cada pequeno passo, uma longa caminhada. MBO, Vig Salazar na estrada. Sob o calor do sol, na noite enluarada. O que passou, passou, e a medida a ser tomada é seguir rumo ao futuro. Nesse universo escuro, correndo como um enduro, talvez se chegue ao nada. Com todos os movimentos controlados, ainda somos monitorados. Nessa matrix onde faltam muitos dados, os importantes já estão armazenados. O dia que você espera, o dia de ontem já era. Viva hoje. Siempre hoy, siempre mi actualidad. Las cosas que pasaron no me pueden alcanzar. Oíste, en el calendario te perdiste. Días y semanas donde parecías triste. ¿Quién te dijo que nunca vas a cambiar? Que el árbol que nació torcido así va a quedar. Para ti, para mí, nos casa pena el infeliz. Que no conoce los motivos de vivir. No sabe por qué vino, no sabe qué decir. No sabe que el amor al tiempo puede resistir. Y se asusta, con la mano en la cabeza se pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que llegue a la punta? Meses, años, siglos, nunca fueron nada. Porque mi momento es ahora. La historia ya fue contada por algún perdedor. Y hoy en día yo soy el ganador. Día que você espera, o día de ontem ya era. Viva hoje. Día que você espera, o día de ontem ya era. Do clima, sem vacilação, eu deixo o verso se espalhar pelo ar. Eu rimo do jeito que converso com Vig Salazar, sentado num boteco na mesa de um bar.